O senador Roberto Requião avisou ao PT com estas palavras: sem a minha candidatura, Beto Richa ganha no primeiro turno. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que necessita, precisa ser candidato. Enquanto isso, o governador Beto Richa vai ajustando os seus entendimentos com o PMDB estadual, que tem como lideranças a seu favor o secretário do Trabalho, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, os deputados Alexandre Cury, Reino de Stefanes e alguns outros. Eles preferem ir com Beto Richa e tentam fazer com que o PMDB caminhe nessa direção. O embate é grande. Requião viaja o interior todo tentando convencer as bases do partido que a sua candidatura é viável e que em ele sendo candidato melhora as chances de eleição de deputados estaduais, federais e até de um senador. Assim caminha a humanidade. O PMDB continua sendo a peça-chave para o ano que vem. Depende dele se teremos segundo turno e depende dele as possibilidades de vitória dos candidatos principais hoje: Beto Richa, Gleisi Hoffmann e, por que não, Roberto Requião. Bom dia a todos.